We don't take no well. Amor, só queria um pedido pra gastar contigo e poder te ver. Eu sou um saiyajin tão sozinho. Vem voar comigo para sempre. Me diz o que você faria se se reunisse um dia as esferas do dragão. O que você desejaria? Qual problema resolveria? Ou será que só pediria pra gente ter mais tempo junto? Ou será que só mudaria o defeito do mundo? E eu passei de nuvem voadora, mais de 8 mil problemas lá embaixo. Alguma coisa mudou nas pessoas, ou será que o mundo sempre foi errado? E a gente voando de rolê, como Aladdin e Jasmine, Goku e Titi. Ela me perguntou por quê. Quase não há pessoas felizes, todas tão tristes. Tem berros aos montes, grandes igual Shenlong, e um povo arrogante igual Saiyajin. Chegaram tão longe, mas ainda bem igual ontem. E quando eu falo povo, eu também falo de mim. E não tá tão ruim, a gente se encontrou mesmo assim. E se eu só tivesse um segundo na beira do fim do mundo, eu só desejaria ter o nosso último momento juntos. O tempo, sei que ele passou, sei que tudo já mudou. Mas meu amor, isso que eu sinto por você não vai mudar. Ainda vou te amar. Se o mundo acabar, é como uma estrela. Mesmo sozinha na escuridão, ainda vai brilhar. Eu não sou perfeito, eu sei, mas dou o meu jeito pra você tocar o céu. Você vai comigo voar. Relaxa que eu vou te segurar. Eu passei de nuvem voadora, mais de 8 mil problemas lá embaixo. Alguma coisa mudou nas pessoas, ou será que o mundo sempre foi errado? Eu sou um saiyajin tão sozinho. Vem voar comigo para sempre. Me diz o que você faria se se reunisse um dia as esferas do dragão. Você desejaria? Qual problema resolveria? Ou será que só pediria pra gente ter mais tempo junto?